sagrada é vital todo dia. Esse encontro marcado onde eu fico sozinho, me concentro e converso com Deus. Em joelhos eu peço e agradeço, porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Ei! E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido, energizado, imunizado, e a paz do universo está comigo. Sinto mais forte o meu cantar, mais direção pra caminhar, fortalecido pra lutar. Um filho acolhido é o rei, é o pai, é o meu melhor amigo. É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo. Meu canto, minha força, minha paz, minha luz, minha fé, muito mais vem de Deus. Inspiração pra compor, minha fonte infinita de amor vem de Deus, vem de Deus. Minha vida sempre está nas mãos de Deus. É divino, é sagrado, é vital todo dia. Esse encontro marcado onde vivo sozinho, me concentro e converso com Deus. De joelhos eu peço e agradeço, porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Vai! E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido, energizado, imunizado, e a paz do universo está comigo. Sinto mais forte o meu cantar, a direção pra caminhar, fortalecido pra lutar. Filho acolhido é o rei, é o pai, é o meu melhor amigo. É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo. Meu canto, minha força, minha paz, minha luz, minha fé, muito mais vem de Deus, vem de Deus. É a minha inspiração pra compor, a fonte infinita da amor vem de Deus, vem de Deus. Meu canto, minha força, minha paz, minha luz, minha fé, muito mais vem de Deus, vem de Deus. Minha inspiração pra compor, minha fonte infinita de amor vem de Deus.